Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. Ar! Aqui é o Blue Hand e ouvi o especial de pedra do Richard Channel. Aqui é o Tucano e... Mancharing de Madu de Madá. Eu quero uma garrafa de... Rum. Que f*** é essa? Nunca ouviu a música do... Ok, né? Queen Lizzy? Pirata? Não. Aqui é Azaghal e o Busca... Para! Tu fica falando mal de todo mundo assim, cara? Não, só do cara que não nos paga desde novembro. Tá bom, tá certo. Então pode falar. Site ou... Site, esse mesmo. Vamos lá, o papo hoje, como prometido, né? É sobre piratas. Mas não esta bosta de filme que está no cinema. Vamos falar sobre os piratas que são muito mais interessantes, que são os verdadeiros piratas do Caribe. Da onde eles vieram, quem são os piratas, quem foram os famosões, como é que foi a vida deles. Inclusive um deles, o mais famoso, com uma vida cinematográfica, poderiam ter feito um filme sobre ele. Mas nós vamos falar de todo mundo, não vamos, certo? Certo. Não todo mundo não, dos mais famosões. Então vamos lá, mais um Nerdcast okay. História para a alegria de todos. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails. Mas antes, os recados da paróquia. Quais são os recados da paróquia nesta semana turbulenta? O que aconteceu? O que aconteceu com a gente? Bem, nós odiamos o sistema de internet a cabo do país, num todo. Mas o pior dessa semana foi o seguinte, nós, para se você não sabe, nós estávamos concorrendo com o Jovem Nerd no Bloggers Choice Awards. Na verdade, nós estávamos ganhando. Nós estávamos ganhando. Uma categoria e duas categorias, estamos quase em primeiro lugar, exato. Certo? Exato. Esse é um prêmio internacional para blogs e vocês estavam votando na gente, colocando a gente em primeiro lugar, certo? Sim. Muito obrigado. E aí, o que aconteceu essa semana? Aconteceu que eles perceberam que brasileiros estavam ganhando uma competição americana. Exato. E eles simplesmente tiraram a gente das três categorias e jogaram na categoria língua estrangeira. Olha que beleza, não é? Pra mim, manda essa parada a... Não, não... Sério? Pois é, nós fomos feitos de palhacildos, assim como os nossos leitores. Infelizmente, nós não, nem vamos pedir desculpa porque a gente foi sacaneado também, né? Então, quer dizer, a gente nem vai pedir pra vocês votarem mais. Tem gente querendo que vote pra gente ganhar a categoria, mas, cara, whatever. A gente já ganhou, sabe? Nós somos ganhadores de honra, isso serve pra nós. Mas então, pro inferno. Se vocês quiserem votar, votem, mas a gente tá whatever. A gente vai até tirar da vitrine essa... Vamos ouvir nossos e-mails. Não, calma, nós temos que primeiro falar que nós temos um mapa, não se esqueça. Está lá no rodapé da nossa página. Na nossa página tem um mapa em que você diz onde você está. Não onde você mora, onde você está, em que cidade. E aí esse mapa tem milhares, sério, tem milhares de nerds cadastrados. Faz um tempo que eu não olhava e ontem eu resolvi olhar o mapa. É, quanto é que tá? Quase 4 mil. Ó, 3.800 e pouco. É um bom número de nerds, sendo que... Sempre uma porcentagem baixa, que a gente tava discutindo, uma porcentagem muito baixa da audiência que participa das coisas, né? Pra você ver, temos aí 4 mil nerds já cadastrados, muito bom. Cadastre você também essa semana. O chat, aproveite enquanto ainda existe, porque a gente vai tirar do ar muito em breve. Agora, a parada tava dando certo, aí deu um bug e a galera perdeu a confiança, né? Então... E os colaboradores, muito obrigado, sem vocês nós seríamos a mesma coisa. Para que é isso, cara? Você quer acabar com a nossa base de colaboradores. Vamos para ouvir um e-mail de voz. Fala, Lotone. Fala, Azaghal. Aqui quem fala é o Hugo, de São Paulo, 26 anos. Bom, parabéns pelo trabalho aí de vocês. Queria falar sobre esse último Nerdcast, onde vocês deram espaço para as mulheres e tal. Até deixaram a Baunilha, né, que era convidada e que quase não falou nada. Escolher o tema, mas realmente, apesar da presença da portuguesa, que é sempre show de bola, não foi pra frente, cara. Foi engraçado, muito graças ao Azaghal e a Lotone, mas realmente provou que elas perdem espaço, mas quando ganham, não conseguem responder à altura. Talvez se chamassem a Bia Kunze, garota sem fio, que até falou no e-mail de voz, talvez melhorasse e ela conseguisse limpar a barra das mulheres, porque nesse último ficou chato. Eu só tenho a observar que por um momento eu achei que as barreiras mentais, citando o X-Men, do que a mãe do Jovem Nerd fez nele dando todas as refeições, iam ceder ali, ele começou a se entregar, mas foi legal. Hugo de São Paulo desligando, valeu. Olá pessoal do Jovem Nerd, aqui quem fala é Renato Giovanni de Brasília, eu tenho 30 anos e eu queria gritar lambda, lambda, lambda com a mesma empolgação que o Jovem Nerd, mas eu não sou capaz. Cara, eu acabei de ouvir o Nerdcast 63 e fiquei maluco com o comentário de áudio. Vocês têm a Bia Kunz como ouvinte. Cara, não é por merda não. Essa gata é nerdaça, tem um blog famosaço, chama Garoto Sem Fio. Ela escreve pro UOL, acho que se chama Profissionais Móveis o blog dela. E eu gostaria de sugerir que vocês chamassem ela para um Nerdcast sobre, cara, qualquer coisa, porque ela é muito legal. Eu garanto que o Nerdcast vai ser muito bacana. Bom, sem mais para o momento, quero desejar para vocês aí muito sucesso. Vocês realmente são muito bons e até mais. Falando as galera do Nerdcast, aqui é a Dugi do Rio de Janeiro, amiga do Salsa, não sei porque ele pediu pra falar isso, mas tudo bem. Eu queria agradecer a vocês por me ajudarem a fazer meus trabalhos da faculdade, é isso mesmo. Só o Nerdcast a me fazer ficar no PC e não deixar o dia ficar monótono em meio a mais de 50 desenhos pra fazer. Eu já escutei quase todos seguidos, só sentada aqui no PC fazendo meus trabalhos. Grande abraço pra vocês, muito sucesso. E aproveitar que esse Nerdcast vai passar dia 1º de junho, mandar um beijo pro meu namorado Mega Boga Nerd, que eu conheci no Encontro Internacional Sinal de RPG em Sampa, que a gente faz 11 meses de namoro, valeu. Muito bem, podemos ver que nós somos cariocas, mas nem tanto, né? Cara, a garota tá tomada por alguma coisa, cara. É, que galera, sotaque, parece... Obrigado, mano, Nerdcast. Muito bom. Não parece... parece aquela menina da Blitz, qual era o nome dela? Fernanda Abreu, a gente recebeu uma ligação da Fernanda Abreu, cara. Ah, muito obrigado. Que bom que você conheceu o seu namorado Mega Magalhães. Certo, vamos aos e-mails normais? Sim, sem textura. Evandro Moraes, 23 anos, Porto Alegre. Sobre o Nerdcast, o último. As mulheres falaram sobre homens no cinema. Sim. E nós estávamos, por acaso, acompanhando. Gravando. É, gravando, nós né? Estávamos cuidando da parte técnica. Vocês esqueceram de falar do Jesse Valadão. Olha isso. Já que mulher adora homem cafajeste. E do Zeca Bordoada, personagem do Guilherme Caran, no Grande TV Pirata. Aquilo era muito bom. O Azaghal falou nos Baldwin morarem juntos, e eu lembrei do South Park, o filme, quando o Canadá joga uma bomba na mansão Baldwin, matando todos os integrantes da família. Tem um diretor aqui na empresa que eu trabalho, que é a cara do Gordon Baldwin. E tem um também que me dá medo, porque ele é a cara do Siler. Cara, outro dia eu peguei um metrô com o Siler. Cara, vocês estão brincando, o cara do Shop Time é a cara do Siler. Que cara do Shop Time? O assistente lá do Takeshi. Não, cara. Você tem um monocelho narigão, você é a cara do Siler. O Siler tem um monocelho. Eu vou me fantasiar de Siler esse ano. Cara, fazer assim, ó. Tum, Siler. Não é isso. Eu fiquei com muito medo. O cara era cara do Siler. Eu tava de boné ainda. Por falar em Siler e o Nerdcast do Heroes, blá, whatever. Será que a gente... todos pedindo, você acha que a gente deve fazer logo ou deve esperar mesmo? Eu sei, as pessoas podiam votar, né? É, mas é óbvio que elas vão votar pra fazer. Mas tem que ser mais de 1512. Mais de 1512? É. Quando tiver 1512, a gente faz o Nerdcast. Exato. Eu estou reescrevendo o final de Heroes. Ah, é, você contou. Ficou maluco. Ficou tão... achou tão nhé que tá reescrevendo. Reescrevendo, fodado. Eu tenho... nudez. Eu tenho uma... Eu tenho uma tarefa para mim mesmo. Eu vou reescrever a primeira trilogia do Star Wars um dia. Só pra guardar, só pra eu... A primeira que você diz, a nova. A nova trilogia, né? Ah, sim. Do Anakin. Só pra eu guardar, só pra eu saber oficialmente que podia ter sido melhor. Você vai fazer isso antes ou depois de escrever seu livro? Depois. Pelo amor de Deus. Primeiro cuido do meu. Renata, 20 anos, Recife, Pernambuco. Sabe como é que eu decorei que Recife era a capital de Pernambuco? Porque era... meu pai falou, é Recife, capital de Pernambuco. Que ótimo. Aí eu sempre lembro, Recife, Pernambuco. Não? Ok. Péssimo, Pernambuco. Mas é verdade. Conheci o site há cerca de 6 meses e viciei nos Nerdcasts. Também sou nerd desde longínquos dias em que assistia na sessão da tarde filmes da melhor trilogia ever. De Volta para o Futuro. Bom, o último Nerdcast sobre homens foi hilário e um presente para as Nerd Girls, que, como eu, saturaram de testosterona no Nerdcast Bikini Girls with Machine Guns, que foi o Nerdcast que a gente fez sobre as mulheres no cinema, né? Esse foi mais divertido. Concordo com a portuguesa que o Ewan McGregor é o perfeito galã do mundo nerd. Concordo com a Zagal que o Jack Bauer é um pão... É engraçado que as pessoas elas têm essa mania de botar palavras na minha boca. Mas a voz mais sexy do Nerdcast, tem que dizer, não é do Blue Hand, é do Sr. K. Vambora, gente, vambora. Citou aqui o Sr. K. Meu nome é Elisa, sou carioca, nerd, assumida. Eu faço sotaque? Não. Não. Pelo amor de Deus. E a mais nova viciada no Nerdcast. Acabei de ouvir neste exato momento o Nerdcast número 63 e adorei, Jovem Nerd. Afinal, falar sobre homens é sempre bom. Bom. Ok. Ela não botou idade, mas por esse bom a gente calcula. Ré. As meninas estão de parabéns, apesar de discordar da senhora Jovem Nerd sobre o meu adorado Orlando Bloom. Eu amo aquele inglês. Concordei com as opiniões sobre Ian McGregor e recomendo um filme chamado Livro de Cabeceira. As meninas... Meninas, se vocês ainda não viram, vejam. Ian aparece peladão, Jovem Nerd. Eu o quê? Porra. E não estou falando apenas do Forebs. É no frontal. Que horror. Sorry, meninas, mas tive que dividir esta informação essencial com vocês. Falar sobre Homens de Lost foi ótimo, eu adoro Sawyer também. E concordo com a opinião de vocês sobre o Desmond. Morri de rir quando vocês comentaram sobre o Viggo Mortensen, o Aragorn do Senhor dos Anéis. Realmente, só de boca fechada mesmo. Eu sou o Jezion Batista. Eu odeio meus pais por esse nome. E eu visito o JP sempre que sai uma nova temporada de Lost. Tenho 18 anos, sou de Campos dos Goitacazes. E não gostei nada do Broken Back Cast número 62 ou 63, whatever. Em compensação, caras, tem umas garotas do meu colégio que viraram nerd do nada. Eu fiquei bolado. Um nerdcast feminino cativou uma dezena de gatinhas. E acho que se vocês resolverem falar de leite com laranjas, isso vai significar uma nova leva de ouvinte do meio rural nunca vista antes. Agora você sacou, o cara tem 18 anos e está no colégio. Mongol gigante. Foi identificado um mongol gigante aí, cara. Ah, meu Deus. Ou ele é professor, caralho. Cara. Ou ele é o Duckhauser. Duckhauser? Puta merda. Ai, meu Deus. Não, 18 tá na idade certa, seu. Tá, né? Tá sim. Formar. Tá sim, cara. Tá bom. Gabriel Matos, com 2 T's, 20 anos, Rio de Janeiro. Ouço Nerdcast desde o começo e sou fã de vocês. Essa mensagem é para convocar todos os nerds a protestarem pela Fox do Brasil ter mudado o dublador do Homer Simpson, tanto na série quanto no filme. Valdir Santana fazia um trabalho incrível, é verdade. Isso foi um desrespeito com os fãs. Aí ele diz que a gente devia fazer uma campanha e tal. É um afronto, cara, mesmo, né, cara? Quando eu li esse e-mail, achei que ele tava, tipo, 3 anos no passado, sabe? É, porque aconteceu isso. Porque isso já aconteceu, né? Uma vez. E aí o Valdir Santana voltou. E agora é o seguinte, parece que o Valdir tá com um processo na Fox por causa de direitos autorais de vendas de DVDs que ele deveria receber e não recebeu. E a Fox falou, eu retire o processo ou você vai perder o emprego. E basicamente foi isso que aconteceu. Parece que eles estão fazendo testes pra um novo Homer Simpson, tanto pra série quanto pro filme agora, que é uma loucura. Eu acho ótimo, sabia? Por quê? Porque a Fox, ela assina um atestado de incompetência e ela vai mergulhar no fracasso, cara. Porque a outra vez, quando o Valdir Santana saiu, uhum, os fãs ficaram malucos e ele voltou por conta disso. Pois é. Vai acontecer a mesma coisa, mas eu espero. Se não perder dinheiro, perca. O Valdir é sensacional. O Brasil é isso, né, cara? As pessoas têm que trabalhar de graça. É. Pros outros. Pois é. É o famoso não vou pagar. Não vou pagar, né? Buscar. Ai, ai. Vamos pro último e-mail que eu gostei muito, da equipe Net Virtua. Olha isso. Olá, casal Jovem Nerd e Azaghal. Engraçado, né? Já chegaram engraçados. Os caras são operadores de telemarketing, então tem de graça, mas tudo bem. Assim como o Casual Day, escutar o Nerdcast já é uma tradição nas nossas sextas aqui na NET. Eles têm um casual day na sexta. Eu sempre lutei por isso no meu escritório. Porque você queria ir de quê? De bermuda. É. Eu tenho casual day a minha vida inteira. Casual life. Casual life. Vamos lá. Cá estávamos ouvindo a hilária trupe e nos divertindo muito até que... Scavusca! Eis que o jovem nerd feito John Rambo começa a tirar sua metralhadora contra o russo gordo maldito que fica pulando em cima da mesa. Isso foi uma citação minha. Nós, funcionários da NET, não podemos nos controlar e rimos muito. Sabe por quê? Em geral, nós NETs também odiamos esse russo gordo maldito. Até hoje não entendemos o que, que eles quiseram com essa propaganda. Mas o fato é que essa merda realmente funciona. E graças a ela estamos crescendo como nunca. Bom, funciona... Na verdade, o que funciona é propaganda massiva. Sim. Funciona. Bom, enfim. Bons tempos. Jovem Nerd, você desabafou. Já mudei para o seu concorrente e em breve estarei feliz. E o Azaghal respondeu, ou não. E rimos mais ainda. Porque ele tem razão. Considere que embora seja verdade que dificuldades podem acontecer de quando em quando... E é teu direito reclamar e exigir melhor. A revista Info concluiu que, que a NET tem a melhor internet banda larga e a melhor telefonia VoIP do ano. Telefonia. Então eu digo que com certeza a redação da revista Info não é aqui no Leblon, né, Jovem Nerd? Porque hoje fazem duas semanas que você tem internet funcionando como se fosse um rato numa roda? Não, três. Três? Que ótimo. Ai, ai. Bom, sabe que o Azaghal tem razão. É bem provável que o lado negro da força não te faça feliz. Eles podiam pegar as ferramentas dele em vez de ficar escrevendo e-mail e consertar esta merda. Enfim. A todo crescimento segue uma etapa dolorosa de adaptação, Jovem Nerd. Vocês verão quando ficarem ainda maiores blá, blá, do que blá, já blá, estão. Blá, blá, blá, blá. Deixa ele, cara. Peraí, o direito de resposta da NET. E o que se dará em breve? Saibam que os e-mails ao Jô Soares seguem a mil por aqui, viu? Viu? Eles são legais. Nós adoramos vocês e torcemos que algum produtor maluco coloque o Jovem Nerd na programação da TV. Seria incrível. Eles não trabalham na NET? Daí, cara, né? O que que eles são na NET? A NET não é produtora de TV, eles passam cabo no tubo, telemarketing, é o quê? Ai. Cobrança, deve ser cobrança. Enfim, continue com um excelente trabalho e nós que pedimos desculpa pelo inconveniente, estamos trabalhando para que situações como a que você passou não ocorram mais. Continuam acontecendo diariamente. Busca, afinal, o mundo é dos nerds. Olha só, viu? Gostou? Um trocadilho. Devem ser da equipe de marketing. Cara, então. Eu sei que eu tive NetVirtual há muitos anos e fui muito satisfeito. Só que eu se os nets entendem de banda larga na revista Info, eu só entendo de uma coisa, eu entendo de netcast. E eu entendo quando eu não consigo gravar o Nerdcast. Então, como esse problema levou 3 semanas, eu decidi mudar, mas, sabe, não tô dizendo que seja o pior serviço do mundo, só que, como está ruim agora, eu não posso ficar com ele. Então, esse é o meu protesto. Eu acho que todos deviam cancelar, ao mesmo tempo. Agora. Deixa ele. Agora, ligue agora. Cancele. Ai, ai. Você já cancelou? Para! O seu? Não, para com isso. Quando você cancelar, eles vão querer que você fique, você sabe, né? Vão te dar desconto e tudo mais. Será não que pode ceder. Será que os nets arranjam uma banda larga for free? Não sei. Se eles conseguirem uma pra mim em São Lourenço, cabo que sai daqui do Rio e suba a serra, eu falo bem da net. Para nossos e-mails. Como é que começou essa bagaça? Na verdade, pouca gente sabe, né? Ou muita gente sabe, whatever. Os piratas já existem desde existe barco. Uma invenção do Johnny Depp, exatamente. Desde que nego botou um pedaço de madeira pra boiar. Conheceu muito pra roubar madeira. O próprio Júlio César já foi sequestrado por piratas ali no Marejão. Quando ele soube que estavam exigindo 25... Talentos? Talentos, isso. Estavam exigindo 25 talentos de ouro pro resgate dele. Ele obrigou os caras a cobrarem 50, cara. Não foi dessa vez que a frota que atacou a frota romana tinha mais de 1000 navios piratas? Ai, não sei... Porra, 1000 navios? Não, cara, isso é lenda. É, lógico, são histórias contadas pelo nosso pai da mentira. Mas sei que mas tá escrito lá. Depois que o Júlio César foi libertado, ele caçou, capturou e crucificou os piratas. Cara, pra ter dado porrada em Roma, sabe que tem que ser 1000 navios. na verdade foi 3, mas a história dizia que foram 1000. É claro, né? Então, tinha aqueles piratas também que, do tempo da República Romana, do César, que sempre que cruzava com o Asterix, eles ficavam morrendo de medo, porque ele destruía o navio. Ah, é, cara, tinha mó negão, não é, cara? É, o negão que ficava na Gávea e falava, não sabia pronunciar o R, né? Aboeste! Galeses Aboeste! Boeste, isso mesmo. Eles botavam um apóstrofe no lugar do R, né? É. Cara, acharia que isso é demais. Vamos falar sobre... Explicar mais ou menos o que aconteceu, como é que... Peraí, se você digitar durante a gravação... Foi mal. Cara, é o Blue Hand, ele tem que digitar. Ai, ai, mas então, nós vamos explicar aqui o que aconteceu, como é que saiu esse samba do crioulo doido no Caribe, porque existiram piratas durante a história toda, mas o que aconteceu durante as grandes navegações no Caribe foi inédito na história, cara. Aquilo foi uma boca livre pra quem pudesse, cara. Nunca aconteceu um momento na história como aquele em questão de pirataria, né? Tanto que existe um mito até hoje, né? Os piratas do Caribe, eles são seres mitológicos, filmes antigos, desde a época do Errol Flynn, né? Aqueles intrépidos aventureiros, livres, só eles e o mar e o vento. Não é bem assim, né, cara? A gente sabe que pirata são bandidos, estupradores, ladrões, não, sabe? Piratas, pô, cara, não, os caras são legais, né? Piratas não são pessoas legais, sabe? Apesar da gente romantizar todo esse universo dos piratas, né? É, os cowboys também não eram, né, cara? Exatamente, né? Os caras construíram uma nação em base de genocídio, né, cara? Eu fui instruído pela minha avó, quando eu era pequeno, a sempre torcer pros índios nos filmes de faroeste. Uhum. Por isso, sempre me dava mal, né, no final do... Tava sempre triste. Pois é, né, cara? Os índios eram vistos como aqueles inimigos sinistros, né? Coitado dos índios! Estavam defendendo a sua terra! Tá vendo? O índio tinha que morrer. É um horror. Quem mandou ele tava antes, agora o papel dele era morrer. É, cara, a gente quando estuda história, a gente fica meio bolado, cara, como a humanidade é cruel, cara, porque... Toda a América foi construída em cima de genocídio e escravidão, né, cara? É horrível. Isso aqui, meu amigo, isso aqui já era, cara. Eu tô esperando cometas. Não tem, cara. Se você parar pra analisar a raça humana como um todo, você perde a esperança na hora. No mesmo momento. Pois é. Mas esperança de quê? De que algo bom possa vir a acontecer, cara. A única coisa boa que vai acontecer é um cometa do tamanho de Júpiter. Cometa do tamanho de Júpiter. Tudo, cara. Sumi tudo. Lua, o caralho. Qualquer sinal da existência humana, cara. Bandeirinha na lua, tudo. A devastar. Não precisa vir nada de fora, não. Eu considero o ser humano como um câncer, tá ligado? Ai, para. Olha a filosofia do Netcast. Um câncer não é uma célula que se multiplica descontroladamente e acaba com o organismo? Tá bom, Mr. Anderson. Pra gente explicar mais ou menos como é que vieram existir os piratas do Caribe, a gente tem que explicar a gênese da América através do conquistador europeu. A rainha da Espanha devia estar lá, né, super entediada, com 1000 pessoas jogando bolinhas pro alto, engolindo fogo, e ela próximo, até que um rapaz fala, olha, temos aqui um navegador italiano, Cristóvão Colombo, acredita que o mundo é redondo? Aí entra, ela, pô, isso vai ser bom, manda. Aí o Cristóvão Colombo faz aquela palestra toda com PowerPoint, não, mostra lá, olha a terra, mostra uma laranja, etc, né? E aí, quer dizer, e aí ele ainda manda, né, o marketing dele, né? Ele ainda manda que, olha, você vai ganhar muito com isso, porque vou descobrir uma rota nova para as Índias! Qual é a necessidade de uma rota nova para as Índias? Porque era uma merda para os caras irem para as Índias, né, cara? Os caras ou iam a pé, né, levava 3 meses e 17 mil mortos de desenteria até lá... Ou os putos tinham que dar a volta na África e chegar lá e voltar. E era caríssimo, era demorado, não. Era tudo. Eles não iam pelo Mediterrâneo? Eu não sei até que ponto, não, né? Não, porque os caras do Mediterrâneo roubavam todo mundo. E Genova controlava a rota do Mediterrâneo. Então, Mas tinha. Ah, sim, mas então, aí dá um namoro de Gênova. Pra, não tinha pra Espanha, né? Não, é. Então, Penias e Gênova controlavam essa rota. Descobrir uma rota nova pras Índias era o bafafá do momento, né, cara? Quem conseguisse... Okay. Então ele falou assim, olha, se eu viajar pra leste, o mundo é redondo, minha filha. Ó, lógico, logo eu chego nas Índias. E ele, mas ele tinha calculado que o mundo era muito menor do que ele era. Ele achava que, sei lá, em dois meses de viagem ele chegava lá. E não é nada disso, né? Ou um mês, sei lá. Bom, ele convenceu a ela a receber... Quanto você precisa? 3 caravelas? Leva! Leva! Vamos agilizar isso aí. Ele pegou o quê? Quais são as caravelas? Santa Maria, Pinta e Nina, todo mundo lembra disso. Certo. Pinta? Não era Pinta, era Pita, pô. Pita? Era Pinda. Pinda Manhangaba. Ai, c***. Dormiu com o Bozo. Colombo chegou aqui nas Bahamas, achando que tinha chegado nas Índias, depois descobriu o seu novo mundo, etc. Aí o que acontece? Como a Espanha patrocinou essa bagaça, logo... Opa! Quem achou que é dono? É meu! Exatamente! A Espanha começou a colonizar a partir de 1492, depois de algumas outras viagens, a partir do início do século XVI, né? Começou a colonizar aquela área... Que era todo aquele C, né? Um C, se você olhar no mapa, né? Seria a parte da América do Norte, América Central e América do Sul, que eles chamaram de o Spanish Main, que eu procurei uma tradução em português e eu não achei. Que era aquela área toda de continente que pertencia à Espanha. A Espanha chegava lá, cavucava ouro e prata e mandava tudo de volta. Uhum. E aí o que acontece? Nessa época, as pessoas... A gente tinha saído da Idade Média, graças a Deus, na época que Deus voltou de férias, né? Caraca, a Idade Média fica puxado, né? E aí começaram a surgir de novo as grandes nações, né, cara? Os grandes poderes centralizados, né? Unificados. E aí o que acontece? A Espanha achou... Né? Não achou as Índias, mas descobriu outra bocada, né? E aí, olha, as grandes potências, França, Inglaterra, Holanda, né? Que era grande potência em navegação, começaram a ficar de olho, opa! Não, a Holanda foi bem depois. Que porra é essa? Não, mas cara, o cara chega. Você sabe que o cara descobriu uma terra lá longe e começa a mandar navio vazio pra lá e volta tudo cheio de prata? Mas o esquema de prata foi mais depois, porque o esquema de prata foi em Potose, foi a mina do... Eu nunca lembro se você pegou a Bolívia. Mas aí, ó, mas aí eu já tô avançando mais um século. A gente tá correndo pra chegar nos piratas. E o Cabral ainda vem pra cá, viu? O Cabral, olha a merda, né, cara, que ele... E ainda fala, aqui em se plantando tudo. Plantou corrupção nessa p***. Foi, eu falei mesmo. Aí o Papa Alexandre VI chegou e falou, não brigue, Portugal começou a, né... A olhar de cara feia pra Espanha. E os dois, um pro... Não briguem, queridos. Vamos traçar uma linha aqui. Parece que ele, né, tapou o olho e meteu o dedo no mapa, né? Tratou... Que foi o Tratado de Tordesilhas, que todo mundo estudou na escola. E foi aquela linha super justa, né? Que dava a Portugal um toco do Brasil e dava pra Espanha todo o resto das Américas. Agora, né? O mundo era um lugar, né, cara? Que era qualquer coisa mesmo. Você... ia resolver a sua disputa com o Papa. É o maior exército da Idade Média. É o maior exército da Idade Média, isso aqui, o quê? Aí, cara, eles mandavam, cara. Eles eram, né? O consenso geral entre as nações, né? Eles eram a ONU muito mais motherfucker. Era a ONU que matava, né? ONU que manda queimar, pô. Nessa época, a Inglaterra já era... Anglicana? Já, desde 1500 boa. Exatamente, já era protestante. E que, né, pra ela, whatever, Papa, né? Então... É tipo os Estados Unidos, whatever, ONU. Exatamente. Bom, e aí o que acontece? Vamos avançar lá pro final, pra 1600 e blau, 50, antes disso, vamos esclarecer que o Cristóvão Colombo morreu bêbado e louco, né? O Cristóvão Colombo não seria famoso se não fosse o filho dele que correu atrás de divulgar o livro dele e explicar que ele foi o cara que descobriu aquela poça, senão ele ia ser esquecido pela história. Mesmo assim ele morreu bêbado e louco. O Américo Vespúcio ficou com 3 continentes. Pois é. Agora o Colombo ficou com um paizinho de merda. Tem traficante, né? Cara, para com isso. Eu tenho grandes amigos colombianos. É por isso que a América nos chama Colômbia. Porque o Américo Vespúcio ficou lá fazendo mapinha, não foi? Um negócio assim, e aí... vamos botar aqui o nome para essas terras, América. A Colômbia se chama Colômbia por causa do Cristão Colombo? Olha aí. Tá sério? Eu acho que não tá tem. O Mafalda é homem? Ah, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, rapaz. E a Bolívia, Zagal, vai. Che Guevara, Fidel Castro e o Bolívia. Cara, tudo tem um significado nessa vida, cara. Se você fosse um prisioneiro, um desempregado na Europa, você podia conseguir emprego fácil em navios que vinham pro Novo Mundo. Você sabia disso? Uai. Ah, é? Você conseguia. Os caras conseguiam diminuir a sentença, ou então eles trabalhavam durante tanto tempo no barco, se sobrevivesse estava livre, sabe? Essas coisas. Essa galera começou a vir pra cá e foda-se a Europa, vou ficar aqui. Não, até porque vai ficar lá ou morre. É muito boa. Então muita gente começou a viver na ilha chamada Espanhola, que hoje é a República Dominicana e o Haiti. Essa ilha... Não, ilha de Espanha? Não, é espanhola mesmo. Espanhola. E aí o que acontece? Uma galera lá... Uma galera... Uma galera lá, eles começaram a vender, eles aprenderam com os nativos a secar a carne numa espécie de churrasqueira, uma grelha feita de madeira, que se chamava bucans. Esses caras, por causa disso, começaram a ficar conhecidos como bucaneiros. Olha aí, da onde veio essa bagaça. Esses caras, esses ingleses, franceses que moravam na ilha de Espanhola, vendiam essa carne para os navios que paravam lá na ilha. Por que que o Caribe... O Caribe, ele é sempre teve essa história de tesouro e piratas e essas coisas... Não é porque o Caribe era rico em dinheiro e tal. O dinheiro... Não, o Caribe é mais perto da Europa que pertencia à Espanha. Não, e o dinheiro estava no continente. Só que as ilhas ali do Caribe, as Bahamas e tal, ali era o último ponto de parada até a viagem de 6 a 8 semanas para a Europa. Então todo mundo parava ali. Ali era um ponto... Ali é Mos Eisley, cara. É. Todo mundo tinha que parar lá, cara. E aí, quer dizer, tinha... Isso atraiu, né... comércio, etc e tal, e colonizadores. E lá tinha cana, meu amigo. Exatamente. Cana de açúcar. Birita? Não tinha cana, birita também. Nessa birita. Época, se estabeleceu o triângulo comercial mais lucrativo da história da humanidade, que era açúcar do Novo Mundo para a Europa, armas da Europa para a África, e escravos da África pro Novo Mundo. Esse era o triângulo, cara. Nego, quem entrasse nessa ganhava muito dinheiro. Foi mais lucrativo que Gilba Lula e Zelda Scott. Esses dois, pessoal, tá caprichadaço, né, cara? Esses caras... Aí o que acontece? Esses caras dos bucaneiros, eles de vez em quando, eles olhavam assim, eles viam que eles eram muitos... Eles... Cara, os bucaneiros, eles não eram nada além de churrasqueiros. Se fosse no Brasil, eram churrasqueiros. Cara, foi churrasquinho de gato, pô. No início eram. Os caras faziam churrasco, cara. Era isso aí, isso mesmo. Vendiam pros navios. Só que o que acontece? De repente, os bucaneiros falaram assim, aqui nós somos um bando de marginal. Esses caras chegam aqui com um navio cheio de coisa, sem uma arma. Vou invadir. Meu amigo, quanto é que é o churrasco? Ah, é o seu navio e a sua vida. Faca na garganta, cara. Começaram a roubar os navios. É que eles não eram marginais, não tinha lei aqui. Não tinha lei, exatamente. Exatamente. É tipo Rio de Janeiro. Exatamente, tipo hoje. Os bucaneiros começaram a roubar os navios e a usar os navios até pra saquear outros navios. Nada mais justo, né? Então eles começaram essa bagaça de, né, se aproveitar das oportunidades, né? Afinal, né, cara, ladrão que rouba ladrão. É. Tem um bucaneiro que deve ter ganho muito mais dinheiro do que todos eles que viraram piratas, cara. Vocês já andaram de lancha? de barco? Já. Já viram aquele bucanzinho de botar na lancha pra fazer churrasco dentro da lancha? Não sei. Você vai pra Angra dos Reis, cara, tem, vai, 550 yachts. É. Os 550 tem um bucanzinho igualzinho, tá ligado? Aquilo é patenteado. Meu irmão, o cara que inventou isso. Ele tem o barro que ele quiser. É verdade. Aí, em 1654, os ingleses preparam a invasão. Chega desta merda. Vamos pro Caribe. Vocês podem rir um pouquinho, só pra... Então, nesta galera que foi pro Caribe, nessa invasão, estava um jovem tenente da Marinha chamado Henry Morgan. Henry Morgan foi o primeiro megaboga pirata do Caribe, rapaz. Mas esse cara era aquele... Era um pirata inglês que trabalhava pra rainha? Exatamente. Não, então. Mas aí é que tá... Eu concordo que ele foi o maior megaboga pirata, mas ele não foi o primeiro. Não. Eu tô falando do Caribe, rapaz. Ué, e o Drake morreu aonde? O Drake... Morreu no Panamá em 1596. Mas o Drake... Era do Caribe. O Drake fez pirataria no Caribe? Fez. Ah, então tudo bem. Francis Drake realmente foi famosão também. O caminho pra Europa era o Caribe. Todo o ouro subia da América, ia pro Caribe e dali ia pra Espanha. Ou pro bolso dos outros. Onde é que o Drake venceu a Invencível Armada? Deve ter sido no caminho pra... Foi na Europa. Foi na Europa? Foi na Europa, não foi? Foi Espanha versus Inglaterra. Foi, mas foi na Europa ou foi no meio do mar? Pra cá? Não, acho que não, cara. Ih, não sei. Depois a gente vê. Eu não sei. Agora eu não sei. Whatever. Mas o Harry Morgan, ele entra nessa geração da pirataria. O Harry Morgan é o primeiro dessa geração. Porque geração... ele puxou essa galera. Mas o Morgan afundou 23 barcos da Invencível Armada? Não, mas ele vai tá bom. Drake. O Harry Morgan, ele, pra quem não percebeu, talvez no Piratas do Caribe 3, quando eles pegam aquela enciclopédia gigante de O Código dos Piratas, eles falam, foi escrito pelo Harry Morgan e por outro pirata que agora não me lembro, que também é famosão. Pô, eu tava dormindo. O Harry Morgan, ele vem, ele, cara, avança e tal. Só que quando ele chegou aqui, os ingleses começaram a agir justamente na encolha contra a Espanha, né? Não existia uma guerra declarada, mas eles começaram a minar a movimentação espanhola, né? Ou seja, tem um navio aqui, cheio de prata, olha, ok, tchau, é meu, sabe? Começou a acontecer isso. Começou a guerra da mão grande. Em 1655, logo, quando eles chegaram nas Bahamas, o Henry Morgan juntou uma galera pra invadir a cidade de Santo Domingo. Os espanhóis esperavam os ingleses e aí deram um pau nos ingleses. Ou seja, não conseguiram tomar a cidade. E aí o que aconteceu? O que tem aqui desguarnecido, já que eles tomam um pau? Aqui no sul tem um lugar chamado Jamaica. E aí os ingleses desembarcaram na Jamaica e tomaram aquela p*** toda. É Jamaica? E não é à toa que os jamaicanos falam inglês no meio de uma terra que todo mundo fala espanhol. A mamãe também fala inglês. A história não é uma coisa fascinante? Você entende por que as coisas acontecem. Os ingleses tomaram a Jamaica e falaram, é meu, e esse aqui é o meu porto. E a Jamaica passou a ser o porto inglês do Caribe. Cara, uma vez eu tomei um rum Jamaica, cara. E lá que nasceram o que a gente fala, os privateers, os corsários, né? Os privateers eram piratas, ou corsários, né? Eram piratas que tinham uma autorização do seu governo. Não, de um governo qualquer. É, sim, do seu governo. Né? Não, porque tinha piratas que eram franceses e faziam parte pela Inglaterra, pirata que era espanhol. Isso aí era terra de ninguém. Mas eles tinham uma autorização oficial, uma carta. A carta de Corso. É isso, né? O nome em português da carta. É isso. E eles tinham autorização de atacar navios inimigos em tempo de guerra, o que eles chamavam, né? Ou seja, todo mundo nos espanhóis, tá, cara? Eram piratas que tinham... Só que eles contavam tudo. Eles tinham que devolver o barco, tinham que trazer o tesouro pra coroa e eles ganhavam... Tinham que dividir a parte do tesouro deles com a coroa. Exatamente. Mas qual a vantagem de você ser um pirata assim? Qual é a graça? Você não ia ser... Você não é caçado. Vai, você é inglês. Exato. Você tem a carta de curso dos ingleses, você não ataca os navios ingleses, mas também você tem não vai ser perseguido pelos navios ingleses. E os navios ingleses vão te dar cobertura se você precisar. Você tem um ponto. E tem mais. Os reinos, assim, ó, principalmente Inglaterra, né? Eles condecoravam os maiores corsários. Exatamente. Tanto que Francis Drake tornou-se cavaleiro. Sir Francis Drake. E o Henry Morgan acabou virando almirante corsário. Ele teve um ranking, né? O cara era f***. Isso aconteceu em 1668, que ele era almirante dos bucaneiros. Comandava 15 navios e 500 homens, né? Pouca merda, não. Mas esses caras não eram piratas. Piratas não existem, cara. Que isso, cara? Tem que existir o cara que não tem olho, que não tem dente. Mas a gente vai chegar lá. Não precisava ser pirata nessa época pra não ter olho. Era tudo desdentado, meu amigo. Ai, ai. E aí, quer dizer, 2 anos depois, o Morgan, almirante todo fodão, ele decide invadir a cidade do Panamá. Ele tinha invadido Porto Belo, que era uma mega cidade espanhola, só que a grana estava na cidade do Panamá. Por quê? Porque a cidade do Panamá recebia todo o ouro que vinha da América do Sul e daquela região. Então ia para a cidade do Panamá e da cidade do Panamá eles mandavam para a Europa. A grana está na cidade do Panamá, vambora. E ele lançou um desafio. Ele falou, olha, quem vem comigo? O Morgan era famosíssimo. O cara era tipo uma celebridade do caralho nesse mundo. Então ele conseguiu juntar 36 navios, 2 mil bucaneiros para atacar a cidade do Panamá. Só que nessa época não existia o canal do Panamá. Isso era uma desvantagem foda, né? Então ele teve que descer no litoral e andar 9 dias selva dentro pra chegar na cidade. O que que acontece? Ah, é! Tem 2 mil piratas andando pra cá! Vamos sair fora, né, cara? Ih, vazou! Né, cara? Então, esses são os piratas muito caídos, cara. Então o que acontece? Eles pegaram... Piratas andando, olha, eu vou te falar. deve ter sido foda. Aquele que tinha perna de pau. Imagina, 9 dias andando, velho. Exatamente. Aí o que acontece, né, tiraram a grana toda de lá. Grana pesada, o nego tirou de lá, né, cara. E quando ele chegou... Assim, botaram dinamite nas barracas e quando os piratas chegaram, eles mataram... ele chegou lá, detonou a pequena resistência que tinha, e chegou, saqueou a cidade, mas o nego ficou falando, ué, cadê o dinheiro? E aí o Morgan perdeu um pouco da credibilidade nesse ataque, porque o nego começou a achar que ele tinha ficado com grande parte do dinheiro e não falou pra ninguém, né? Não mataram ele. Não, porque ele era muito famoso e muito ninguém tinha coragem disso. Ele foi pra Inglaterra acusado de pirataria. Então, ele foi lá com umas acusações legais, né? Foi falar com o rei. Só que o cara devia ter uma lábia tão foda, cara, que ele voltou governador da Jamaica. Que nada, ele deu certo pro rei e acabou com o cara. O cara condecorou o Morgan e, ó, você é governador da Jamaica. E aí... Tem um deadlock. Aí o Morgan ficou lá como governador, ficou lá mais alguns anos e morreu. E com 53 anos em paz lá, sem nenhuma morte sinistra de pirata. Morreu de velhice. Esse cara é muito chato, cara. O pirata mesmo, o cara que tinha uma boa vida, cara, era o cara, o bucaneiro que vinha lá da casa do caralho, da Europa, da Inglaterra, chegava aqui, o cara chorava, não acreditava, as índias, peladinhas, assim, um pelo, meu irmão. Na Europa, só mulher bigoduda, asquerosa, ascendente, sabe qual é? As índias de banho tomado, o cara... chorava pra fazer churrasco o dia inteiro. Isso é que era a vida, cara. Bucaneiro forever, cara. É governador da casa. Como a Zagal falou, é meio boring, né? Não é muito pirata, né? Que apesar do Henry Morgan ter sido famosíssimo, né? Não é aquele pirata clássico, né, que a gente conhece. Isso só aconteceu depois de 1701, quando começou uma guerra aberta entre as 4 superpotências. Que eram, a Zagal sabe muito bem, França, que ele adora, Espanha, Holanda e Inglaterra. Mas caso você não saiba, essas 4 potências não foram cada um por si, elas se aliaram. A Inglaterra se aliou com a Holanda e a França se aliou com a Espanha. Olha isso, espanhol. Você foi aliado dos franceses. É, eu não. Eu posso afirmar que eu tirei todos os franceses do mapa. Ai, ai. Coitado dos franceses. A Gazagal pegou o joguinho dos piratas e só ficou matando o francês. O jogo você tinha que ter mil objetivos, achar não sei o que lá. Eu falei, foda-se, joguei 24 horas direto sem parar. Final, eu tinha eliminado todos os navios azuis franceses do mapa, cara. Ai, ai. Pô, mas se não fossem os franceses, não teríamos rapier, champanhe. Ai, ai. Croissant, né? Croissant. Pô. Crossa. E o próprio povo francês. Ai, meu Deus. Mas essa guerra durou 12 anos, então depois que acabou a guerra, aí que começou a história interessante. Porque em 1713, beleza, a Espanha falou assim, ok, ok, chega dessa porra, eu reconheço. É, a guerra foi por conta de quê? A Inglaterra chegou, olha, eu vim aqui, eu quero ficar aqui. A Espanha falou assim, não, eu cheguei primeiro. Ah, então vai se fuder. Dá um tiro nele e assim começou a guerra. Uma briga de bar. Exatamente. Então, depois dessa guerra, a Espanha reconheceu, ok, vocês querem ficar, fiquem aí no canto de vocês. Eu considero o comércio de vocês legal, legítimo e cada um fica com o seu, beleza? Aí a Inglaterra se estabeleceu aqui, a França se estabeleceu aqui, a Holanda também. Todo mundo queria um pedaço, né, desse bolo. Aí o que aconteceu com os corsários, os privateers, que eram piratas legalizados? Era bunda. Demitidos, né? Vocês estão demitidos. Você pode passar no departamento pessoal? Exatamente, manda todo mundo pra RH. Vocês estão demitidos e não só isso. Vocês são ilegais agora. O que vocês faziam é ilegal. E se vocês fazerem, ó... E se vocês fazerem, ó... Fazerem, ó... Fazerem, fazerem... Vou botar vocês na ponta da corda. Vocês fazerem foi excelente. O que eu falei? Não fizerem. Ai, meu Deus, canelada. Se vocês pirata. O cara encanou pirata. Se vocês fizerem, pelo amor de Deus, que horror. É lógico. O que, que eles vão fazer? Ah, gente, aí, galera, não pode mais. Aí, vamos pra casa? Vamos vender churrasco? Não, né? Vamos matar todo mundo. Não é assim que funciona, né? Isso foi um tratado assinado de, por favor, sejam piratas e acabem com as nossas vidas, né, cara? Essa galera ficou desempregada e fora da lei, cara? Continuou. Desempregado é ótimo. Não, mas era um emprego, cara. Os caras ganharam. Tu na frente de desemprego. Agora vamos falar dos piratas verdadeiros. Ah, não, primeiro tem um boring aqui que o Azaghal não vai gostar muito. Em 1715, teve 11 galeões espanhóis cheios de prata. Você sabe que o galeão espanhol é uma coisa gigante, né? Cheio de prata. É gigante mesmo? Porque eu sempre achei que caravela era gigante também. Não, mas a caravela é menor que um galeão, é bem menor. O galeão, cara. Pô, mas a caravela é menor que meu quarto, pô. Cara, caravela era é bom, hein? Ó, eu vou te falar. Um cara pra sair da Europa, lá do cu do mundo, meu irmão, e vir pra cá, se jogasse no mar, o cara tinha que ser muito macho. Ah, tinha. Naquela porra daquele bagulho. Quando o Brasil fez os 500 anos, fizeram. Reconstruíram, né? Mas aí que tá, não reconstruíram. Não existe nenhum desenho de caravela, nenhum desenho sobrou. Aqui é uma pesquisa histórica que como o nego acha que é. Como nenhum desenho sobrou? Que não, isso, caravela cara? Não tem. É um segredo português. Mas e no fundo do mar? Não é tem mesmo? Nenhuma? Ninguém nunca tem descobriu. Não tem nenhum desenho completo na caravela pra não saber como é que é. É mesmo? Não tem desenho de livro da época, uma planta de caravela não tem. Ah, sim. Na escola de Sagres, procuraram lá? Não procurou, foi tudo. Não tem desenho de caravela. Pô, o Blu-ray falou, eu abaixo a cabeça. Aí é mais ou menos como é que nego acha que é. Mas não tinha notado o tamanho, mais ou menos? 30 braços? Ah, tinha, mas é narrativa, porque os tamanhos exatos eram tudo segredo de estado. É igual tipo bomba atômica. Caraca, uma caravela era uma bomba atômica, então. A caravela era o B-52 da época. Ai, ai. Caraca. Mas o que acontece? Essa frota saiu de 11 galeões, né, por não, cheio de prata. Saiu. Quando saiu, 6 dias depois de sair do Caribe pra Europa, teve uma mega tempestade que botou todo mundo no fundo do mar. Aí os espanhóis, cara, vamos pegar essa p... foram recuperando o dinheiro, até onde eu sei, eu não sei como, mas foi a pesquisa que eu fiz, não sei se eles são mergulhadores ou eles pegavam... Chamaram a equipe de resgate. Ou os navios... Chamaram os mortos-vivos amaldiçoados. Ou se os navios ficaram avariados, e essa parte aqui na pesquisa eu não vi, mas de qualquer forma... Quer dizer, a parada é tão chata que foda-se. Tá, whatever, né? Pois é. Aí, como eles não podiam levar tudo numa ida, só que eles não tinham uma frota tão grande quanto essa, eles deixaram tudo numa ilhazinha, pra ele ir pegando, entendeu? E botaram 60 guardinhas ali pra guardar 350 mil moedas de prata. Ou seja, a palavra, né, se espalha rápido, né, cara? E aí tem um grande pirata que esse foi o pirata de uma tacada só, o Henry Jennings, que era um ex-corsário, juntou 300 outros caras, invadiu a ilha, pegou o tesouro e se aposentou. Nunca mais. Precisava mais, vai ganhando Mega Sena, pô. É o Ronald Biggs. O cara... É o Ronald Biggs dos piratas, cara. Exatamente, cara. Escreveu um livro, fez um filho, botou no baú mágico. Depois de dividir o tesouro, cada pirata ficou... com 10 anos de salário em uma noite que eles conseguiram pra cada um deles, cara. É. Mas aí, ele foi morar onde? Na Jamaica. Ele foi pra Jamaica, só que os ingleses impediram que ele entrasse na Jamaica. Eles estavam querendo evitar qualquer confusão. Falaram, não, você é pirata, essa porra é roubada, aqui não. Aí, é sério. Aí ele foi pra New Providence, outra ilha, que era a cidade de Nassau, a cidade holandesa, né, que virou uma capital pirata. Nassau e Tortuga. Tortuga... É, que aparece no Piratas do Caribe também, era outra capital dos piratas. Foi morar lá, se aposentou, ficou lá. Nassau? Vamos pra ele. Por causa do Maurício de Nassau? Acho que o é. Maurício de Nassau por causa de Nassau. Não. Maurício de Nassau que nasceu em Nassau. Ah, tá. Não, claro que não. Né? Não, deve ser Maurício de Nassau, né, seu maluco? Ai, ai. Fazia o Recife, né? É. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele é descendente de holandês. Uhum. E o sobrenome dele é Arco e Flecha. Estão zoando ele, zoaram ele, cara. Não, então, porque foi o clã dos Arco e Flecha que desembarcaram aqui em Recife, pá. É mesmo? E é uma família, a família dos Arco e Flecha acabaram se juntando com a família Machado. Então ele é Arco e Flecha Machado. E cutelo, é do Class, né, cara? Do Class. É o cara que tá desenhando os desenhos do meu livro. Ah, muito bom. Muito bom. Arr, Edward Teach era o nome que se dava ao pirata mais famoso que todos os piratas. Ah, não, é o nome que mamãe deu pra ele. Não foi não, você sabia? Não? Ninguém conhece o Edward Teach antes, a vida dele antes de aparecer na pirataria. Esse nome é um pseudônimo. Não é nome de mamãe? Não é nome de mamãe, ninguém soube o nome de mamãe de Edward Teach. Edward Teach, o pirata mais famoso até hoje, que era conhecido como Barba Negra. Pensei que era professor Edu. Lá no Okinawa tinha um professor chamava Barba Azul. Barba Azul? Por que Barba Azul? Sei lá, o cara nem barba tinha. O Barba Negra era um cara altíssimo, com uma, óbvio, né? Uma barba negra gigante. É mesmo? O cara que falava ar, que é a linguagem de todo pirata. E olha essa, cara. O cara botava pavios presos no chapéu dele, pra fora, assim. E ele acendia na hora da batalha, pra ficar saindo fumaça da cabeça dele. Pra nego ficar com medo, cara. O cara parecia um demônio. Era. O cara era esperto. Era. Era um marqueteiro, cara. O cara era foda. Diz que na época ele era considerado um valentão, mas hoje em dia, pros padrões de hoje, ele seria tido como um psicopata. Mas ele era completamente psicótico. Ele é psicopata. Ele apareceu justamente começando a fazer o que todo pirata faz. Aliás, vamos falar do que o pirata faz. Essa história de tesouro de pirata enterrado é um mito foda. É lenda. É uma lenda, cara. É uma coisa mítica. Não existe isso. Pra que o cara vai correr o risco de morrer pra pegar o tesouro pra enfiar embaixo da terra? Não, olha só. Para pensar na perspectiva do pirata. Você não sabe se você vai morrer hoje... ou amanhã ou depois. A sua vida tá por um fio sempre. Você arrisca a sua vida pra assaltar um navio Você pega tesouro daquele navio. Depois você vai fazer o quê? Vai pra uma ilha e vai enterrar esta merda? Bota no baúzinho e enterra na ilha. Mas ele guardava onde? Cara, não guardava. Assim ele gastava ele... tudo. Assim... Ele guardava no bolso pra chegar na cidade. Exatamente. Ia pro puteiro. Exatamente. Pirata não... De rum. Pirata não tem bolso por quê, cara? É por isso, cara. Não guarda. Cara, você acha que o pirata ficava guardando dinheiro pra aposentadoria? Fazer a previdência? Exatamente. Pô, fazer investimento, cara, pra comprar um barco novo. Assim que os piratas pegavam, roubavam dinheiro, tesouro, qualquer seja, não, às vezes não era moeda, às vezes era só prataria, pratos e candelabros, opa, qualquer tecido. Coisa, roupa. Eles iam gastar esta merda até ficar bêbados, até não sobrar mais nada. Aí eles pegavam um barco, roubavam mais e iam gastar de novo. Essa era a vida. Pitão, né, cara? Pitão, pô. Eles não iam fazer um plano de previdência, como a Zagal falou, cara. Sabe? Não tinha por que enterrar tesouro. Talvez essa lenda tenha vindo de pessoas que estão em perigo. Por exemplo, alguns anos atrás, uma família inglesa encontrou um baú cheio de tesouro romano enterrado no quintal deles, que era uma família romana que morava na Inglaterra, que falou assim, deu, alguém vai vir aqui, pega o dinheiro e enterra. Esconde, pra um dia a gente volte e resgate ele. Talvez daí tenha vindo, mas nunca na história ninguém encontrou, nenhum arqueólogo encontrou um tesouro com um X marcado e que você ia no X e tinha o tesouro lá, sabe? Eles botam o galeão dentro de uma caverna e os gulunes acharem. Exatamente. Willy Caolho, cara. Não existe Willy Caolho. E quer dizer que não existe o tesouro do Barba Negra enterrado na Carolina do Norte? Ah, isso não. É outra lenda, né, cara? Quer dizer, o Barba Negra foi mega foda. Ele pegou um mega barco que eles chamam de Queen Anne's Revenge, que era o barco capitão dele. O Queen Anne's Revenge um dos barcos mais rápidos da época. Uma história qualquer, que ele roubou da Marina, foi isso? Ele roubou e mudou o nome, mudou pra Queen Anne's Revenge, porque tem alguma coisa a ver com a guerra que rolou antes. É porque ele é privateer também. Ele era privateer, exatamente. Foi demitido e foi revoltado. Exatamente. Até aí é o que sabem da vida dele, porque mais no passado ninguém sabe. Ô, Jovem Nerd, é verdade que ele pendurava charutos na barba? Não, ele pendurava pavios, ele botava no chapéu. Charutos na barba. Na barba também, eu acho. Na barba também. Na barba, não? Tem até um pirata no Piratas do Caribe 1, eles botaram um piratinha lá que tinha uns pavios também. Em homenagem ao Barba Negra, eles fizeram isso. Tinha, não lembro. Tinha, ele morre com uma bomba dentro do corpo dele. Mas o Queen Anne's Revenge era um mega navio, ele tinha 40 canhões, cara, não é pouca merda, não. Ele foi o primeiro pirata a usar esses navios gigantes. Porque todo mundo acha que o pirata usa o Pérola Negra, sabe? O navio básico dos piratas. Não é, cara. O pirata não queria saber desses navios gigantes. Eles queriam navios pequenos, rápidos, de manobra fácil. Quanto maior o navio, mais gente dentro e mais gente pra dividir o tesouro. Não vale a pena. Exatamente. Cara, mas também mais gente pra conseguir roubar, né? Não, sim, mas o Barba Negra, ele foi o primeiro a usar esses navios gigantes. Porque o resto... Só usava aqueles navios pequenininhos, que é meio boring, né, cara? Os navios gigantes são mais maneiros. O navio pequeno não é o que chama de flyboat? Flyboat, deve ter uma... Eu não sei se todo navio pequeno é flyboat. E aí era chamado de flibusteiro? Eu não sei dizer. aí já forçou muito, já não sei. Mas ele chegou a ter 3 navios, ele comandava 3 navios. Então, diz que ele matou também o Barba Negra, matou o imediato dele só para os marujos lembrarem quanto ele podia ser mal, né? O Barba Negra fazia aquele estilo de pirata mal, sabe? Que matava assim, do nada. Cara, porque não existe pirata bom, cara. Não. Você tá no meio do marginal. Você falou. No meio do marginal, cara. Tu vai te matar qualquer segundo. Não. Todos, cara. O pessoal é amigo, pô. Diferente do Henry Morgan, que era um cara que tinha patente, whatever. Mas eles eram irmãos, não tem esse negócio. Mas olha só, a vida no navio pirata era democrática, por incrível que pareça. O capitão mandava na hora da porrada... Mas depois da porrada, pra onde eles iam, o que eles iam fazer, era tudo votado pela tripulação. Era tudo votado. Inclusive, a tripulação poderia votar pro capitão ser deposto e votar um novo capitão. Isso acontecia com frequência. Tinha navios que ficavam... já tinham, sei lá, dezenas de trocas de capitão durante um ano. Era assim, era uma coisa assim. Não, e não era cortar a cabeça e... Não era sempre um motim contra o Jack Sparrow. Motim, joga o cara pra fora, bota na ilha e larga ele lá, sabe? Às vezes os caras votavam, sinto muito, você não é mais capitão. Tu é ruim, vou botar... sabe? Eles dividiam o botim também direitinho. Né? Dividiam entre eles igualzinho. Igualzinho, exatamente. O comandante recebia a mesma coisa dos outros. Exatamente, senão, cara. Porque, cara, o cara precisa da tripulação. É. Né? Ele é não, só o líder, é o cara. Ele é comandante, se não tiver ninguém pra comandar, ele é nada. É, pois é, exatamente. Fica só. Mas, mas o comandante não ganhava a mesma coisa que os outros. Ganhava a mesma coisa que os outros. Pô, que merda do caralho. Eu tô aqui com o código de conduta. Falando do documentário do Richard Channel. Aí você discute com o Richard Channel. Não existe vantagem nenhuma de você ser comandante, cara. Você tem uma enorme no teu rabo. Você fica no quarto bom. Você tem o melhor quarto básico, pô. É primeiro a currar as mulheres dos navios abordados. É verdade. É o primeiro a ir pra forca também quando capturam. É verdade. É. Então primeiro em tudo, pô. Aqui é uma correção. O Barba Negra chegou a ter 4 navios e 400 piratas sob o comando dele. O Barba Negra, né, pra evitar essas paradas, né, justamente de votação, o cara, ele era motherfucker, matava e tal, pra não ter mais medo dele, medo e respeito, a política do medo e respeito, né, Darth Vader. O Barba Negra é o mais próximo que a gente chegou do Darth Vader, cara. Então beleza, o Barba Negra era o único pirata que não era democrático, ele mandava, os outros obedeciam. Exatamente. É democrático, cara, ele escolhe, os outros fazem, amém. Nessa época, 1718, a época do Barba Negra, o rei George I da Inglaterra deu um ultimato pros piratas. Olha, eu vou dar uma chance de vocês renunciarem à pirataria e vou dar um perdão total pra vocês. Vai dar emprego também? Quem não quiser... Não, emprego foda-se, né? Você... Se vira. Vieram, ele vai dar já um perdão pra você ser um criminoso do caralho. Já não vou te matar, você acabou. Aqueles que não aceitarem vão estar. Vão sofrer pena de morte. E aí o que acontece? Nassau, que era capitão pirata, quase todo mundo é convertido. Ai, ai, viva o rei George! Deus salve o rei, sabe? E o Barba Negra passa a ser caçado no Caribe. Aí o que, que ele faz? Foge pra Carolina do Sul, sobe lá pros Estados Unidos. E aí foi lá que ele terminou a carreira dele. Ele começou a sequestrar gente lá na Galinha do Sul pra ganhar dinheiro e tal. Ele acabou sequestrando umas pessoas influentes. Aí o governador falou, opa, chega, vou caçar esse filho da p***. E aí ele contratou um cara chamado Robert Minor. Daí vai entrar a história cinematográfica do Barba Negra. Que o Barba Negra, ele se fudeu. Teve uma hora que ele teve que largar o Queen Anne's Revenge, tomou um... Não, mas isso aí ele fez de propósito. Ele tinha uma galera de pirata... Mas o comando dele, ele queria diminuir o número de bocas que ele tinha que dividir. É, pode ser, mas eu não sei então se ele encalhou, porque o Queen Anne's Revenge encalhou na Carolina da Norte. O documentário do Richard dizia que ele encalhou de propósito. Ele encalhou de propósito, é isso? Ele encalhou de propósito, e aí ele mudou pro navio menor e largou, abandonou a tripulação. Ele encalhou, passou todo o tesouro pros outros navios e falou assim, ei, galera, toma conta aí do navio encalhado. E se mandou, cara. Malandro. Deu 10 na pata do navio. Se mandou, deixou a galera lá, cara. Largou os caras lá e foi. Os historiadores, eles não sabem se o Barba Negra tava querendo se aposentar na Carolina do Norte ou se ele tava armando uma nova base pra continuar. Existe uma divergência nisso. O fato é que o Robert Minard, que foi contratado pelo governador pra caçar o Barba Negra, descobriu... É. Não, ele era não era bom Bounty Hunter. Ele era da Marinha. Ele era da Marinha. Ele era um oficial da Marinha. E aí ele descobriu onde é que tava o Barba Negra e preparou uma armadilha. Ele chegou, mandou todo mundo, toda a tripulação dele, espalhar areia no convés. Porque ele sabia que a batalha final ia ser no convés dele e que ele espalhou areia pra que as pessoas não escorregassem no sangue. Olha só a mente do cara. Pô. Aí ele chegou, viu o Barba Negra, o Barba Negra começou a atirar nele, ele fingiu que todo mundo morreu e aí só sobrou ele, o Barba Negra chegou, juntou os barcos, mandou a galera invadir, mandou abordar. No que abordou, saiu todo mundo de baixo, armado até os dentes e começou a porradaria no convés. Como eles mais, estavam quietinhos? Estavam quietinhos, escondidos. Quietinhos, escondidos. E aí começou a porradaria no barco, sangue pra tudo quanto é lado, a luta generalizada. E olha só, cara, que cinematográfico. O Maynard fica de frente pro Barba Negra. E os dois puxam a arma e os dois dão um tiro, um no outro, ao mesmo tempo. Só que o Maynard acertou, o Barba Negra devia estar bêbado. O Barba Negra acertou ele também, se não me engano. Mas não, acho que o Barba Negra não acertou ele. Não acertou? Acho que ele feriu o Barba Negra. que não quis saber, ele pegou, puxou a espada, foi furioso pra cima dele. O Maida puxou a espada, mas o Barba Negra quebrou a espada do Miner. A porrada que ele deu. E na hora que ele ia matar o Miner, um soldado dele golpeou no pescoço do Barba Negra por trás e matou. Foi genial, genial. Foi cinematográfico a parada, né? Pelo menos é isso que ele contou depois, né? Né? Quem ganha conta a história, né? Aí ele cortou a cabeça do Barba Negra, obviamente, né? Pendurou no navio pra servir como troféu. É, o de sempre, né? E aí diz a lenda que quando eles jogaram o corpo do Barba Negra no mar, ele nadou 3 vezes em volta do barco antes de afundar, olha. Essa é a lenda. Tiraram a cabeça dele e botaram no mastro do navio. Isso. N Revenge. No mastro não, na frente, não. Na frente do navio, igual carranca, né? Eu não sei. Naquele mastro da frente, acho que é. Eu já vi desenhos dela no mastro central e já vi desenhos dele lá na frente também, né? E varia. Que o corpo dele tinha 5 marcas de tiro e mais de 20 punhaladas no corpo. Ah, sim, cara, que depois, né, cara, nego não quis nem saber. Tá morto mesmo, garante aí. Todo mundo quis matar um pouquinho o Barba Negra, né, cara? Esse foi o pirata de verdade com a morte de pirata de verdade, né? Foi muito esse bom. Esse foi o pirata mais pirata que tem. É, ele foi o mais famoso até hoje, né? No dia, a parada deve ter sido mais emocionante, né, cara? Mas vem, caiu o David Jones, não existiu? Barbosa, nada disso? Barbosa, Jack Sparrow, não, essa galera, né? David Jones, pirata de barba de polvo, não existiu. Não de barba de polvo, mas o cara pendurava pavio na barba. E o pirata que pendurava pedaço de polvo, qual é o problema? Mas é verdade. Ia ser assustador, cara. E o cara tem um cheirinho caprichado, cara. Olha, até onde eu sei, David Jones... Eu acho que esse nome não me é estranho. É, ele aparece no Piratas do Caribe 3. Não... Mas eu sei que o holandês voador, o Flying Dutchman, que é o navio dele, né? É uma lenda de um navio fantasma que levava as pessoas do mundo dos vivos para os mortos, fazia essa ponte. É, tem várias versões disso, do holandês voador. A mais conhecida é sobre o navio do capitão chamado Bernard Folk, que ele resolveu que ele ia atravessar o Estreito de Magalhães. A tripulação não queria. Mas aí ele resolveu, não, vamos. Também não era democrático esse navio. Aí, nem um pouco. Tava indo, teve uma tempestade e ele fez um pacto com o diabo. O diabo, ele apostou nos jogos de dados, se ele vencesse, o diabo salvava ele. Isso aí que você tá contando é uma música do... Quer dizer, é um poema de 1600 e pouco, que é uma música também do Iron Maiden, Rise of the Ancient Mariner. Exatamente. O cara jogou dados com o diabo, literalmente. Foi. Jogou dados com o diabo e os dados estavam viciados. Jogou dados que roubou. Ele roubou o diabo como Bill e Ted roubou da morte. Aí teve a volta. Só que aí o diabo ficou no veneno e amaldiçoou o navio. Então ficou vagando eternamente pelos mares. Todas as embarcações que chegassem perto naufragavam. E ele, então, ele não pode aportar nunca lugar nenhum. É, então ele ficou vagando por aí. Certo. Só o navio fantasma. Uma dúvida aqui. Me fala um negócio. O Caribe, Miami, as Ilhas Caribenhas, até ali a Ilha de Bermuda, não é o Triângulo das Bermudas? Não, o Triângulo das Bermudas é entre a Ilha de Bermuda, Miami e... Qual é o terceiro ponto? O que eu falei? Não, mas... é cima, é cima, não é o que o lado tá falando. O lado do Caribe dessas histórias é pra baixo. Então, mas é, de Bermudas, Miami e Caribe. Essa é a parte de... Pega o... Coisa é um C. Isso é a parte de cima do C. O lado que rolava essa história de pedra é a parte de baixo do C. Ah... Então eles nem passavam por lá. Não, devia passar, mas o negócio pegava na parte de baixo do C. Que é a ponta da Espanhola, a cidade do Panamá. Que era muito mais perigoso do que o Triângulo das Bermudas. Uma parada muito sinistra, né? Tinha assim, nos anos 70, tinha muita coisa que sumia, né, no Triângulo das Bermudas. Hoje em dia ele tá meio adormecido, ninguém mais fala nada. Tu acha que os caras não somem ele, né? Você não fala, pô. É, a gente tem que fazer... Peraí, a gente vai fazer um netcast sobre essas conspirações, essas teorias malucas. O último pirata famoso da história chama-se Black Bart Roberts. Não, já não é o último. Por quê? Você não vai falar do rock brasileiro? Fala do... de mim também. O rock brasileiro não foi tão famoso assim, né, cara? Como não? Um pirata brasileiro, pô. Ele era brasileiro, mas... Ai, ai. Qual é a história do rock brasileiro? Que essa eu não sei. Ele passou pro Brasil, ele, pronto. Ele era holandês. Aí ele viveu no Brasil um tempinho. Tudo que ele roubava era pra comprar cachaça. Ele era alcoólatra foda. Ele era aggressive. Era. Ele tinha um ódio mortal dos colonos espanhóis. Esses desgraçados escondiam o gado dele. E na mentalidade dele, na ideia dele, ele tinha que... Não, quando ele chegasse, por favor, seu rock brasileiro, que não tem nada a ver com região urbana, do rock brasileiro. Pô, você pegou a minha piada, eu ia falar que o rock brasileiro morreu no final dos anos 80. Que foda. Fica por aquela do PowerPoint no começo do... O último pirata famosão da história foi um camarada chamado Black Bart Robert, que era nada mais do que um nerd. O cara tava no navio negreiro, ele trabalhava de navegador. Navio negreiro? É. Trabalhando lá, transportando escravos. Sim, pra matar aqui. Usava lá o sextante, olhava pras estelas, etc e tal. Era um sonhador, era um jovem nerd da pirataria. O navio dele foi atacado por piratas que, né? Nada mais justo. E aí eles perguntaram pra ele: você quer se juntar a nós? É o que eles faziam, né? Ele falou: não. Isso. Aí ele: tudo bem, nós precisamos de navegador, você vai se juntar a nós de qualquer jeito. Já que você não quer, você vai se juntar. Eles obrigaram. Os piratas atacam um navio negreiro. Eles sabem o que eles estão fazendo? Você acha que pirata não vende escravo, não, cara? Ah, não. Cara, mas sim, mas puta que pariu, que trabalheira, cara. Ao invés de encher de ouro, conversa, eles enchiam de escravos. Aí... Não, levava um barco junto. Puta, mas cara, tu vai. Ah, cara, não. Cara, é uma trabalheira, vai ter que dar comida. No meio. Dá uma comida pros caras. Ouro e prata não morre de banzo. Cara. Mas então, olha, no mínimo ele jogava. Pirata que roubava o navio negreiro e não tinha logística, cara. No mínimo, cara, ele jogava os escravos no mar e ficavam com o navio. Simples. Que merda, navio negreiro, cara! É um navio, cara. Tinha canel. Navio negreiro não tinha remo? Não. Navio negreiro é o catacorno dos bares, cara. Bom, Chico. Na vida negra é grande pra caramba. Na vida negra não tinha frente quadrada. Era um depósito da parada, era um navio de tonel da época. Eles... Era um navio ro-ro? Navio ro-ro é um navio pirata? Não sei. Boa pergunta. Olha só, se eles não ganharam um tostão com esse saque, eles ganharam o Bart Roberts, que foi o pirata que mais lucrou na história. Então eles se deram bem. Porque o Bart Roberts, cara, o Black Bart Roberts, ele... Que black? Porque foi o apelido dele, ele não era negro. Acharam ele no navio negreiro e o apelido dele era Black? O cara era jamaicano, então. Não, não era. Ele era branco em inglês. Ele tinha dreads. Não. Ele cantava Red, Red Wine. O Black, cara, o Bart Roberts, ele roubou mais de 400 navios, cara, em 3 anos. Você tem noção do que é isso? Negreiros? Duvido. Não. Duvido, cara. Ele que teve um navio negreiro, mas não roubou. Não. Ele foi achado lá na costa da África. Aí, o que aconteceu? Um mês depois que ele tava lá servindo, o capitão do navio deles morreu num saque. É. E aí, nego simplesmente votou que o Bart Roberts fosse o capitão. Por quê? Porque o Bart Roberts, cara, ele era completamente caxias, cara. O cara era todo organizado, todo certinho, rezava missa aos domingos, não bebia, sabe? Então os caras acharam... E ele era pirata. Não, os caras... Para. Ele não era pirata, ele foi obrigado a ser pirata. Entendeu? Os caras obrigaram ele a trabalhar pros piratas e depois... Os caras chamavam ele de mariquinha porque ele não tomava muito? Não, eles respeitavam ele pra caralho, rapaz. Chamou de mariquinha, mas não ia matar, pô. Ah, cara, esse negócio que o cara gostava de ser pirata, vai tomar banho, mas cara. Mas ele acabou... O cara não podia chegar no porto e aí, gente, vou ali rapidinho, já volto, vai amarrando o barco aí. E dá 10 na tapa, eu nunca mais vou voltar? Então, ele... Emprego, cara. É óbvio. Peraí, é óbvio que ele acabou tomando tomando gosto pela coisa, mas é que eu tô falando que ah. Ele caiu nessa vida sem pedir, ele simplesmente foi obrigado. Ele foi ele tinha que ter assinado. E aí, o que que ele foi? Ele era muito inteligente. Cara. Qual foi a primeira missão dele como capitão? Ir à cidade vingar a morte do capitão antigo. Não, ele que se deu. Nada mais justo de novo. É, então, as pessoas foram lá. É que é Blue Ranger. Foi que mandou ele fazer isso? Ele se mandou. Ele se deu a missão de vingar o capitão. Não, mas então ele já tomou o gosto logo de comer. E aí, quer dizer, depois de fazer essa missão de vingança, ele falou assim, ok, galera, o dinheiro tá no Caribe, então vamos pra lá. Aí ele veio, deu uma passada no Brasil e subiu lá até o Caribe. Bateu um papo com o brasileiro, né? Bateu um papo com o brasileiro. Ele falou assim, aqui não tem nada, vamos subir. Parada tá no Caribe. Imagina o cara reclamando que o gado, os caras escondem o gado dele, que tá putado. Bêbado, cara. Bêbado, né? Bêbado. Os caras escondem meu gado! Esconderam as vacas! Esconderam as vacas! E aí, essa época era mais ou menos 1720, era a época que os governos estavam em cima dos piratas, estavam mandando ver. E o Bart Roberts começou a fazer fama, porque ele começou a roubar muito, o cara era muito bom, muito competente. E aí teve um governador francês que mandou, que botou um prêmio pela cabeça do Bart Roberts. Aí ele falou assim, o cara já tinha tomado gosto. Ele descobriu onde é que esse cara tava. Ele tava navegando num Man of War, que eu não sei a tradução em português. Cara, assim, vamos dar nome. Esse cara, onde esse cara descobriu que esse cara tava? War não é o nome. Não significa nada, cara. Perdão, tô me empolgando. War não é uma banda de heavy metal? É, também. O Bart Roberts estava sendo caçado. O governador francês chamado Martinique botou um prêmio na cabeça dele. É. O Bart Roberts descobriu que o Martinique estava navegando no Man of War, que é um navio militar de 32 canhões, um clássico. É tipo Star Destroyer do Caribe, sabe? É. Então o que, que ele falou? De repente, uma noite, chega um navio mercante francês, com a bandeira francesa, e encosta nesse navio onde estava o governador Martinique. E ele fala que começa a gritar que eles tinham notícias do Bart Roberts, eles sabiam dizer onde o Bart Roberts estava. Aí eles encostaram o navio no outro e perguntou onde é que ele tá. Aí ele, aqui! Pá! E aí sai todo mundo. O filho da se disfarçou de francês, encostou no barco militar. E aí quando ele se mostrou, cara, não dava pra disparar um canhão, ele invadiu o barco. E matou todo mundo e enforcou o governador francês no próprio navio dele. O francês, não, vamos conversar, ele não tem nada pra conversar com você. E enforcou o cara. Pô, o cara é bonzinho, pô. Pois é. Virou uma lenda, né? Aí depois ele acabou que 2 anos depois ele tava na costa da África com 3 navios que ele tinha. Depois de roubar o 400º navio, todo mundo... Eles roubaram o navio de rum, olha isso, cara. Pô, você também roubaria navio de rum, hein? Aí os caras, todo mundo bebeu até vomitar 3 vezes seguidas, né, cara? O Veneto tá falando de experiência pura. E o que aconteceu? Na manhã seguinte, encostou um navio inglês que sabia que era o Roberts e começou a chamar ele e falar pra ele se render e o Bart Roberts tentando acordar a tripulação, que ele não bebia, né? Todo mundo caindo de bêbado. O Bart Roberts chegou, então atira aqui, filha da puta, atira! Atira! E o cara deu uma saraivada de canhão e acertou um tiraço no Bart Roberts. Puta! Aí morreu. Matou ele na hora com um tiro de canhão. E aí alguns homens que deviam morreu estar acordados diz que eles eram... no peito? Nas peitas, tomou uma bala de canhão, cara. E aí... E aquele cara do Predador, lembra? Que tomou um tronco no peito. Aí diz que alguns marinheiros lá deles, os piratas, que deviam estar mais sóbrios ou menos bêbados, eles amarraram o corpo dele numa corrente, num peso, numa bola de canhão, whatever, e jogaram no mar porque não queria que se tornasse um troféu e o cacete. E aí, com a morte do Bart Roberts, acabou-se a era de ouro dos piratas. Ninguém... Teve piratas depois, mas ninguém foi tão grande quanto o Bart Roberts depois. E realmente, depois dessa época, a pirataria no Caribe começou a desandar e não ser um negócio mais lucrativo, muito perigoso. E aí acabou o Bart Roberts com o seu legado. Mas você sabia, Jovem Nerd, que não existe a palavra 400º? Não existe a palavra? Qual é a palavra correta? É quadrigentésimo. Quadrigentésimo. Mais isso. Eu tô bem no português hoje, tô ótimo. Eu sei disso porque a semana passada foi exibido o 400º episódio do Simpsons. É tá bom, boa honestidade, né, cara? Valeu. Ô Jovem Nerd, você falou bastante, mas eu tô dando uma olhada agora. Você não falou uma parte importante do Black Bar, da vestimenta dele. No que tem? Que ele costumava se vestir com um largo casaco vermelho. Ah? Vermelho com flores douradas estampadas. Eu não era só um pirata nerd, ele era um pirata gay. Eu sabia do casaco vermelho, mas das flores eu não sabia, não. O cara não bebe, não podia ser macho. E qual é o esquema do estereótipo do pirata? Furo de vidro, aquela coisa bonita, mão de gancho. Papagaio. Isso se deu por causa do Long John Silver. Não confunda! Long John! John Silver! Que é o pirata... Que é o... cara. É verdade, pô. Ele é o pirata principal do livro A Ilha do Tesouro. Ah, certo. Sim. O próprio estereótipo, tinha perna de pau. Não confundam, perna de pau. O livro de vidro, tinha o papagaio. Cara, o cara era mutiladaço. O cara tava mal, isso aí eu tava depois sabia. E ele tinha o tapa-olho, tinha o brinco, pá, não sei. Diz o Jô Soares, né? que o brinco do lado esquerdo seria. As pessoas usariam, os homens usariam o brinco só do lado esquerdo, porque os piratas usavam só do lado esquerdo, porque do lado direito podia cão, né? Do mosquete pegar no brinco, que o brinco era grande, e arrancar a orelha do cara. Olha só, rapaz. Ah, que legal. Mas eu acho que isso é meio forçado. Né? Mas. E pai, que aconteceu? Se acontecer uma vez, é o suficiente. É verdade. Mesmo? Uma vez só, cara. O cara tava bêbado, meteu a arma no lugar errado, arrancou ele fora, pronto. Tá bom. E o olho de vidro tem uma história interessante. Não, tapa-olho. É verdade, o tapa-olho do Mythbusters fez um especial falando sobre piratas que você viu, né, Blumen? Vi, o cara tava falando que o tapa-olho seria uma técnica pro cara poder descer pro convés do navio, do convés pra parte de baixo do navio e não ficar cego no escuro. Então o cara tava sempre com o olho tapado no escuro e o outro olho no claro. Puta! Tá com... Não, a pupila tá dilatadora, né? Tá com um olho. Aí quando ele descia, ele invertia e tinha sempre um olho adaptado pro lugar onde ele tava. Olha só isso, hein? Cara, isso é logística. No especial ele fez diferença mesmo. É mesmo? Eles fizeram o teste. Pô, e tem outra lenda, aqui também, que era pra fazer um tipo de dimocó, sacou? Era uma estratégia. Ele metia o tapa-olho, aí o cara falou, oh, aquele ali é caolho, vou naquele. Aí o cara ia atacar ele pelo lado que o cara era cego, mas o cara não era cego. O cara chegava e, tá ligado? Tava esperando o golpe por ali. Não era cego, mas ele tava com o tapa-olho na frente do olho, ué? Mas ele já tava esperando. Ideia do tapa-olho, tudo bem, é bem interessante, mas ela não funciona, né, cara? Porque você perde toda a perspectiva, né? Exatamente. Tu consegue enxergar no escuro, mas tu vai de cara, direto, né, cara? Pô, tá com o olho só, deve ser mesmo. Profundidade zero. Mas e o papagaio? Porque eles iam, achavam bonito, o bicho todo colorido e metiam no ombro. Aí eu sei, papagaio... Não tinha papagaio na Europa, né? Então... O cara ficava maluco quando viam. Papagaio ficava imitando ele... Jolly Roger é a bandeira pirata, é isso, né? Jolly Roger, a bandeira pirata. Mas, gente, qual é a história? A bandeira sinistra mesmo? Não é a bandeira preta com a pirata, com a caveira... É a bandeira vermelha. A bandeira vermelha é a que mais sinistra, né? A bandeira vermelha é... Não tem prisioneiros, todos mortos. No mercy. No mercy. Era toda então, vermelha só? É só uma bandeira vermelha. Quando eles vinham vindo, aí ninguém sabia que era bandeira, que era navio pirata. Não, eles estavam vindo com a bandeira de um país qualquer. Aí achava a bandeira pirata. A bandeira pirata, a bandeira vermelha. Preta com a caveirinha. É. Então, calma, antes disso, é importante a gente frisar isso, a organização de um navio pirata. Então, eles tinham várias bandeiras guardadas no barco, né? Cada um pro país que esquece. Exato. Tá vendo o navio? E fora isso, eles tinham uma bandeira pirata. Era comprada onde essa bandeira pirata? É uruguaiana. Eram vários tipos de bandeira pirata. É. Né? O Barba Negra tinha a bandeira pirata dele, que era uma caveirinha com um coração do lado. Com barba, não, né? Não tinha. Cada navio pirata, cada pirata tinha a sua própria Jolly Standard. Então, tinha uma que era crânio com duas tíbias, né? É, o crânio com duas tíbias é uma das bandeiras do Cálico, se não me engano. E tinha umas que eram com a espada, que era atravessada, né? Essa é um pirata que é muçulmano, não lembro o nome dele agora. Mas o do Barba Negra era um esqueleto inteiro com uma espada. É um esqueleto inteiro, e tinha, uma foice, tinha um negócio coração. Vermelho, não tinha? Aquele é tal. Um coração. É um coração, isso. É. Que bonito. Então, e Jolly Roger vem da expressão francesa Jolie Rouge, seria a beleza vermelha. Então isso quer dizer que a verdadeira Jolly Roger... É a bandeira vermelha. A bandeira vermelha, No Mercy. É No Mercy. Que era... Quando eles achavam a bandeira vermelha, nem ficava em pânico, né? A bandeira vermelha nem atirou no navio pirata. Você achava a bandeira vermelha pra dizer, aí, se fudeu, agora vai morrer todo mundo. Cara, como assim? Se o navio pirata tá com a bandeira preta, o pessoal tá tranquilo lá? Não, a bandeira preta nós vamos roubar e vamos roubar só e vocês vão ficar. O mundo era um lugar, é muito mais civilizado, né, cara? Não tinha rádio naquela época. A ameaça era feita com bandeira. Exatamente. Todo mundo podia ficar no rádio, aí, vou matar. Cara, eu se fosse pirata ia ser completamente diferente, cara. Pra botar a bandeira da Cruz Vermelha. Se liga. Mas tu acha que negro não faz isso em guerra? Eu botando bandeira pra avisar que eu vou só roubar. Eu vou roubar, não vou matar ninguém. Agora mesmo, né? Tu acha que negro não bota o quarto presente? Depende. Então, que depende das intenções. Você vê, o Bart Roberts no final fingiu que era francês. Só intenções, cara. Intenções. Pirata, cara. O que ele fez é o que nego fazia normalmente. Botar terror, rapaz. Cara, o cara vinha de longe, qual era a cidade do barco que tava, foi botar a mesma bandeira do outro barco, que ele podia chegar perto. Ou não botava bandeira nenhuma. Ou não, botava. Não, tinha... Ou se quisesse. Todo barco tem uma bandeira. Não, mas nem sempre. O barco sem bandeira é imediatamente barco pirata. Ah, tá. É verdade. Então, uma pedra mania. Hoje em dia, ainda, a legislação internacional de navegação, se você achar o Jorge Roger, você pode ser apontado pra qualquer navio. Que isso, cara? Vamos saber, cara, pra não ficar em alto mar, né, cara? Que isso? Se você achar o Jorge Roger, você pode ser apontado pra qualquer navio. Quer dizer que no dia de São Sebastião, ali, Angra dos Reis, se alguém se der de engraçadinho de fazer o barco pirata, a gente pode afundar o filho da p*** sem problema? Eu fiz uma porra de uma 10. Caraca. Na ano que vem, dia de São Sebastião, todo mundo dentro do jeito, cara. Só porque não. Achear a bandeira pirata é uma intenção sua de ser pirata. Porque ser pirata tem que arcar com a consequência. A bandeira é séria, a bandeira é palhaçada. É, hoje em dia tem pirata nos mares, mas é muito boring, é sem graça, cara. Os caras vão com a AK-47. Os caras vão de lanchinha e AK-47. Qual é a graça? Não tem graça, cara. Teve um navio desse aí que os caras roubaram, que era um navio de container. Imagina o mão que chama na lanchinha, é ridículo, escalar um navio de container. É claro, mas pô. Pra caralho, matar os malucos lá dentro, roubar o navio, fugir, tem que ser macho, vai se ferrar. Agora, rouba um navio de container e vai pra onde? Não, eles roubam dinheiro dos caras, falam, container não dá pra roubar um navio de container. Cara, a gente que cara. O cara invade uma porta do navio desse pra pegar, sei lá, 10 reais no bolso do capitão. Não, não dá pra ninguém, cara. Eu tô pedindo pra passar inteiro no porquê de pai. Abre o container e... Tem que roubar 350 laptops. Rouba cara de ouro. Exato, é isso mesmo. Acontece. Não rouba nada grande, não, porque vai roubar um helicóptero. Mas o que tem de pequeno... É, cara, tem que andar armado no mar, cara. Você não pode andar desarmado no mar. Então você não pode entrar armado. Olha, andar no mar, eu só conheci o Hulk, fez isso. O Cristo de Nazaré. Tu conheceu? E o cara na foda, meu amigo.